Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Ciência Viva e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Nos próximos minutos, a ciência do ensino superior está de volta às ondas da rádio. Hipertensão e algas. É uma combinação estranha à partida, mas já daqui a pouco vamos até à Universidade de Aveiro descobrir que, afinal, essa relação não é assim tão estranha. Damos também um salto à Universidade do Minho para conhecer o comportamento da população das cidades nos últimos 4 séculos. Temos tempo ainda para provar vinagres, vinagretes e picles feitos na Escola Superior Agrária de Santarém. Mas antes de começarmos mais uma viagem pelo Portugal Científico, lançamos desde já uma questão. Sabe qual é o país mais pequeno do mundo? A resposta será dada nos últimos minutos desta emissão de Ciência em Sintonia. Sabia que quase metade dos portugueses sofre de hipertensão? São conclusões do Estudo Português da Hipertensão e do Sal, apresentado em 2013 e que revela um país pouco atento ao coração. Os dados deste trabalho falam em 41% da população a sofrer desta doença crónica, muitos deles sem consciência do risco. O aumento da pressão nas artérias causado pelo excesso de peso, o consumo exagerado de sal ou o sedentarismo é meio caminho para um AVC ou para um enfarte, mas não se assuste, pode optar pelo exercício físico, por uma boa alimentação e, também se for o caso, deixe de fumar. Ao cumprir estes 3 desígnios, está automaticamente a contrariar a tendência para a hipertensão. Ou então ainda tem uma outra solução, ouvir a reportagem que vai iniciar o programa de hoje. Os próximos minutos, então, são para descobrir um projeto de investigação que está a acontecer na Universidade de Aveiro e é, curiosamente, no fundo da emblemática ria da cidade que está o segredo, não especificamente nas águas, mas nas algas. A professora de Biotecnologia Clínica, Sandra Vieira, e a equipa Coração Saudável dedicou um estudo a esta temática. Tudo isto começou numa sala de aula. Eu era professora desta equipa de 5 elementos, 5 estudantes de Ciências Biomédicas da SACS, da Universidade de Aveiro. E nós, no meio destas aulas de sistemas orgânicos e funcionais, onde falávamos um pouco do sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema urinário, que entram em conjunto para controlar a tensão arterial, tínhamos assim boas ideias e víamos alguma problemática associada, por exemplo, à hipertensão arterial, que é uma patologia silenciosa. Falávamos um bocadinho de como ela é um fator de risco para doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte em Portugal e nos países, quer nos países desenvolvidos, quer nos não desenvolvidos. Mesmo em África é uma das principais causas de morte também. E a hipertensão arterial tem uma grande prevalência lá. Mas pronto, entretanto nós falávamos, tínhamos várias ideias de possibilidades vá à volta desta patologia. E resolvemos canalizá-las para participar num concurso. O concurso chamava-se Angelini 2013 University Awards e o tema deste concurso era Nutrição para Melhor Saúde. E pronto, então acabámos por pensar em desenvolver um projeto à volta desse tema e que estivesse relacionado com a hipertensão. As características destas plantas marinhas podem funcionar como suplemento alimentar, incluído, por exemplo, numa manteiga ou numa margarina. Ou seja, podemos todos nós vir a prevenir a hipertensão à hora do lanche só pelo facto de barrar um pão ou uma torrada. Ficámos, no entanto, curiosos em relação ao sabor. Pois, essa é a maior problemática. A primeira parte, portanto, da nossa exploração deste produto como suplemento, foi exatamente conseguir pegar na própria alga e introduzi-la em vários alimentos. E deparámos com um sabor demasiado forte, um sabor muito pouco apetitoso, por assim dizer, e reparámos que em princípio não seria assim a melhor maneira de incluir num produto alimentar, mas sim, é possível e só que neste momento não é a via que nós pretendemos explorar mesmo depois olhar para a parte realmente dessa alga que tem características hipotensoras e então partir um bocadinho a partir daí. O passo seguinte é tornar o suplemento de alga num produto para a prateleira da despensa. A investigadora refere que tudo isto ainda está no início, mas o subsídio de 6 mil euros vai com certeza ajudar a dar o salto para uma escala industrial. Já temos parceiros com ideias completamente diferentes de possíveis produções, porque pode-se produzir de várias maneiras e pode-se, depois da produção, há produções que têm associadas a si a parte da purificação ou não, porque pode ser mais custoso em termos de tempo também, porque obviamente quando estamos a falar de um produto alimentar para consumo humano, não é? Temos uma série de regras que temos de seguir e que, portanto, ainda vamos precisar de algum tempo e o produto tem de ser relativamente puro. Portanto, eu, sendo muito otimista, acho que em um ano poderia ser que tivéssemos não a ir para o mercado, mas a ser já a termos um contrato com um parceiro, por exemplo, na indústria alimentar. Nós temos várias marcas em pensamento, mas não posso agora adiantar. Não, porque isso tudo vai depender do tipo de produção, ou seja, há produções, ou seja, qual será a mais eficiente? Consoante nós otimizarmos melhor um tipo de produção ou outro, ou esse revelar mais eficiente que outro, nós aí iremos escolher, ou iremos abordar, não é? As indústrias que nos parecem que são mais afins desse tipo de produção. Aqui, no mesmo laboratório, no momento da reportagem com a professora de Biotecnologia Clínica, Sandra Vieira, estavam também alunos, 5 elementos que fazem parte da equipa Coração Saudável. Que equipa é esta? Já vamos saber. No fundo, é um outro projeto, mas prático e igualmente atento aos problemas cardiovasculares. Estes alunos fundaram a equipa Coração Saudável, com ideias de sensibilizar a população para a questão da saúde. Bárbara Pereira, estudante, diz que o projeto vai de vento em popa. Nós, para além da parte da alga, também fizemos algumas ações de sensibilização, nomeadamente a criação de um guia rápido da hipertensão e de uma plataforma online. No guia de rápida hipertensão, ele fala um bocado, no geral, desta patologia para as pessoas que não sabem muito sobre ela e que se calhar até a têm e precisam de mais informação. Tem um pouco de como o que é a hipertensão, fala sobre as principais causas, os fatores de risco, os sintomas, os métodos preventivos, também depois passa pelo tratamento, diagnóstico e até também um pouco de reabilitação no sentido da alimentação, como uma pessoa deve ser reeducada, digamos assim. Depois, para além disto, temos então a plataforma online e ela também resume estas partes do nosso guia, mas assim se calhar no sentido mais didático, digamos assim, e de um acesso mais facilitado para a população. Para além disto, também fizemos algumas ações como palestras, temos já agendado uma comemoração do dia da hipertensão, em que vamos colaborar também com nutricionistas e personal trainers, é? Mas isso ainda não ocorreu, vai ocorrer, e também vamos ainda desenvolver mais palestras em escolas e para pessoas, nomeadamente idosos, e tentamos tornar a palestra mais dinâmica e mostrar às pessoas a quantidade, mostrar mesmo o sal que devem comer durante um dia inteiro, que se calhar elas ficam um bocado assustadas porque é só um bocadinho, coisas assim mais didáticas para as pessoas perceberem de facto o que é que devem fazer nestas situações. E para além disso falamos também dos mitos, porque existem muitos mitos acerca da hipertensão. Exemplos, que a maior parte do sal que consumimos vem das comidas pré-fabricadas, isto nós depois explicamos se é verdade ou se é mentira, se o sal é o mesmo que sódio, que as pessoas muitas vezes pensam que é e se calhar não é. Nós explicamos várias coisas assim, se o sal só faz mal, as pessoas às vezes pensam que o sal só faz mal, mas se calhar também precisam dele. Que a hipertensão arterial é uma doença, se é uma doença curável, que não é. Falámos um pouco desses mitos que existem na sociedade e que se calhar não são assim tão verdadeiros. A proporção da doença aumenta com a idade. Entre os 20 e os 30 anos, uma em cada 10 pessoas tem hipertensão. Aos 50 já não é assim e, nessa idade, entre 5 em cada 10 pessoas. Apesar deste facto, esta iniciativa não pensa só nos mais velhos. Nós estamos direcionados a todo o público em geral. A ideia do guia e da plataforma online é mesmo chegar a todas as pessoas, até porque convém começar pela profilaxia, ou seja, pela prevenção dos efeitos da hipertensão e da hipertensão em si, mas também pretendemos chegar então aos idosos e por isso é que fazemos essas ações de sensibilização, porque se calhar são os que mais são atingidos por esta patologia e que precisam de facto de seguir acompanhamento e nomeadamente acompanhamento por um profissional de saúde. Joana Fernandes, também estudante de Ciências Biomédicas, faz um sublinhado nos contributos que tornaram este projeto possível. Como é óbvio, não conseguimos fazê-lo sempre sozinho, não é? E para isso nós tivemos o apoio do Centro de Biologia Celular cá da Universidade de Aveiro, que foi um dos nossos grandes patrocinadores, digamos assim. Tivemos também o apoio do IEC, que até agora estamos a trabalhar com eles, são eles que nos têm marcado grande parte das palestras que nós temos vindo a fazer. E também temos uma associação, uma parceria com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Pronto, que nós chegamos à sociedade através de um professor nosso também, não é? Mas eles têm-nos ajudado também imenso, nomeadamente na correção do guia, foi todo aprovado por eles. A professora Sandra Vieira deixa o alerta. Ao contrário do que se possa pensar, a hipertensão arterial não é uma doença curável. O indicado é que seja apenas consumido por dia 5 gramas de sal. Tenha atenção aos produtos pré-processados e consulte sempre a etiquetagem que vem nas embalagens para saber a quantidade exata de sal que esse alimento tem. É uma doença, uma patologia silenciosa. As pessoas não sabem, portanto, não têm grande sintomatologia, não têm grandes sintomas associados. A maior parte das pessoas nem sequer sabe que é hipertensa e realmente só com uma ida mais regular ao médico em que se faz, ou então mesmo até nas farmácias, mas com algumas medições, porque as medições, e nós explicamos aqui no guia que editámos, explicamos que as medições devem ser feitas, várias medições e com alguns tempos de descanso antes dessas medições, portanto, às vezes as medições que se fazem não são as melhores, né? Nas farmácias, é só uma parte. Se estiver tudo bem e sistematicamente cada vez que formos fazer essa medição, se estiver os níveis da pressão máxima e mínima entre 120 e 80 a maior parte das vezes, estará tudo bem. Mas, por vezes, a nossa tensão varia durante o dia, a nossa pressão arterial varia durante o dia, portanto, e nós devemos estar em algum descanso antes de, mais ou menos entre 3 a 5 minutos, 3 minutos fizemos a medição em pé e 5 minutos estivemos sentados. Portanto, pelo menos esperarmos um certo tempo para a pressão voltar ao normal e só aí fazer essa medição. Quando nos depararmos com pressões alteradas, se calhar é melhor depois ir ao médico e utilizar os aparelhos deles. Estima-se que em 2030 as vítimas das doenças cardiovasculares ascendam aos 23,3 milhões, prevalecendo assim como a principal causa de morte em todo o mundo. Se não quer fazer parte desta estatística, o grupo do Coração Saudável convida-o a visitar a página coraçãosaudável.web.ua.pt. Muito do que sabemos hoje da flora portuguesa é resultado do trabalho de Avelar Brotero, um botânico que nasceu no século XVIII. Foi ele quem elaborou o primeiro inventário completo da flora nacional. Brotero catalogou cerca de 1.800 espécies, muitas delas desconhecidas até então. Mas fez mais, deu nomes portugueses a todas as espécies de flores e plantas, criando uma nomenclatura botânica em língua portuguesa que até então não existia. O compêndio Flora Lusitânica de 1804 é um marco na ciência portuguesa e na botânica em particular. Mas o trabalho ficou incompleto porque o governo da altura apressou a publicação da obra, uma vez que havia dois cientistas estrangeiros que estavam a fazer o mesmo trabalho. Avelar Brotero não gostou e começou a preparar uma outra, a Fitografia Lusitânia. Era uma publicação em fascículos com as espécies que faltavam e com ilustrações. Demorou 27 anos a elaborar. Nesta altura, já Brotero tinha regressado a Portugal depois de ter vivido 12 anos em França. Emigrou porque era amigo do poeta Filinto Elísio, com quem partilhava ideias filosóficas que não agradavam à Inquisição. Com a suspeição do Santo Ofício no horizonte, o botânico partiu com um amigo para Paris. Tinha 34 anos. Foi na capital francesa que Félix da Silva Avelar adotou o apelido Brotero, que significa amante dos mortais. Neste período, frequentou aulas dadas por grandes nomes da ciência, estudou botânica com Brisson e aprendeu história natural com o curso de Valmont de Beaumar. Depois, Brotero, filho de um médico, doutorou-se em medicina na escola de Reims, mas exerceu pouco tempo. ele gostava era de botânica e foi em Paris que lançou o primeiro livro em português com textos sobre investigação botânica. Uma obra que fez uma revisão crítica sobre o estado de então na ciência e que lhe deu muito prestígio entre colegas e professores. O reconhecimento pelo trabalho do português chegou ao ponto de alguns cientistas como Sprengel, Cavani e Boissier, entre outros, terem atribuído o nome de Brotero a plantas que identificaram. Outra obra do investigador é o livro Princípios de Agricultura Filosófica. Neste trabalho, Avelar Brotero analisa os problemas estruturais da agricultura portuguesa e implicações na economia. Ele defendia que a agricultura devia ser orientada por princípios científicos, de forma a que cada país pudesse fornecer à sua população os produtos de que necessita, tão verdadeiro como hoje. Avelar Brotero fez muito trabalho de campo. Viajou por Inglaterra, pela Holanda e Alpes italianos. Em Portugal, nos trabalhos de recolha de exemplares, passou por diversas situações de perigo. Deu 3 quedas na Serra da Estrela, sofreu um ataque de salteadores no Alentejo e uma tentativa de assassínio por pastores que suspeitavam que o cientista inspecionava os baldios para conseguir que lhe fossem doados. Com o prestígio adquirido em França, que sempre foi maior do que o obtido em Portugal, Avelar Brotero acabou por ser nomeado professor de Botânica e Agricultura na Universidade de Coimbra. Durante os 20 anos em que lecionou, Brotero sempre recolheu simpatia de professores e alunos pela qualidade das aulas que dava. Em Coimbra, iniciou a primeira escola prática de botânica e reorganizou o Jardim da Cidade. Quando se retirou do ensino, foi nomeado pelo rei Dom João VI, diretor do Museu e do Jardim Botânico da Ajuda. Teve ainda uma passagem curta pela política. Em 1820 foi eleito deputado às Cortes Constituintes pela Extremadura, mas pediu dispensa apenas 4 meses depois de ter iniciado as suas funções. Morreu 8 anos depois em Lisboa no verão de 1828. Em memória do botânico ilustre, há pelo país várias ruas, escolas, estátuas e jardins com o nome de Avelar Brotero. Compreender o comportamento da população das cidades nos últimos 4 séculos. Parece muito tempo, é verdade, mas é este o desafio do projeto Espaços Urbanos, Dinâmicas Demográficas e Sociais, coordenado por Carlota Santos. A história das populações em Portugal tem sido o objetivo de estudo do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Minho. E é aqui que este trabalho acontece. Perguntámos à professora Carlota, é possível resumir 400 anos num só projeto? Não se trata propriamente de um resumo. O que acontece é que o Grupo de História das Populações herdou, digamos, um trabalho de equipa muito longo das 2 décadas passadas, do anterior núcleo de estudos de população e sociedade. Portanto, há aqui uma continuidade da equipa, os nomes foram mudando, mas a equipa manteve-se em colaboração e em trabalhos de investigação, mesmo na área, no âmbito de teses de mestrado, teses de doutoramento. E, portanto, o que parece estranho estes 4 séculos, de facto, parece muito longo para um projeto, mas o que acontece é que foram construídas ao longo de 2 décadas dezenas de bases genealógicas e demográficas para espaços rurais, sobretudo. E, portanto, este projeto de espaços urbanos pretendeu dar um salto para as comunidades mais complexas, cidades, não é? Que têm particularidades muito específicas e problemáticas também muito específicas, mas, portanto, todo o trabalho que foi desenvolvido neste projeto, ele entronca nos trabalhos anteriores que vêm de trás, nas comunidades rurais. Nós estudamos cidades para um período de 2 séculos, outras para um período mais longo, como é o caso de Guimarães, que já foi alvo de um trabalho anterior da professora Norberta Amorim, no âmbito da sua tese de doutoramento. E, portanto, a cidade de Guimarães, ela foi sendo construída e, de facto, é, digamos, neste projeto, é a cidade paradigma, uma vez que, de facto, apanha esses 4 séculos. Para chegar a pontos mais distantes, esta investigação conta com subequipas que se debruçam noutras cidades, onde traçam a árvore genealógica, constroem uma base de dados e depois comparam-se resultados de norte a sul do país. Para estudar as dinâmicas populacionais, teremos que analisar as variáveis demográficas, que são a natalidade, a nupcialidade de forma indireta, porque é uma variável sociológica, mas interfere na natalidade, a mortalidade e, eventualmente, a mobilidade geográfica. Portanto, só o estudo articulado dessas variáveis é que nos permite avaliar da dinâmica de uma determinada população num determinado período, não é? Portanto, isso é um aspecto. O outro aspecto é a articulação com as próprias dinâmicas sociais. Quando se fala em dinâmicas sociais, referimos-nos, por exemplo, aos comportamentos ocorridos em vários estratos sociais, não é? Ou profissionais, se quiser chamar assim, ou ocupacionais. A parte mais interessante, conta Carlota Santos, chega com a diferença de comportamentos, por exemplo, no caso dos filhos ilegítimos. Como sabe, as uniões de facto são uma figura muito recente. A fecundidade nos séculos anteriores, até o século XX, ela ocorria no âmbito de um matrimónio legítimo, não é? De um casamento. E, portanto, isso faria crer, à semelhança do que ocorre na Europa, que os níveis de nascimentos fora de casamento seriam uma exceção. Na Europa, em termos gerais, porque depois também há variações, eles rondariam os 4%, ou seja, em 100 crianças haveria 4 que não nasciam dentro do casamento. O que acontece aqui em Guimarães, e no Minho em geral, é que esses níveis são completamente discrepantes, chegam a atingir os 25%, que é um quarto de crianças nascia fora do casamento. Porquê? Porque, isso agora é difícil estar a explicar porquê, porque há muitos fatores que intervêm. Portanto, um dos fatores é, por exemplo, a alta taxa de imigração masculina que se verifica aqui no Minho. Ora, havendo muitos homens a emigrar, haveria, por um lado, mulheres que ficavam eternamente solteiras, aquilo que nós chamamos definitivamente celibatárias, e que não tinham parceiro, não é? para casarem e acabariam por ter filhos ilegítimos, um ou dois ou três, o que fosse. O que interessa aqui neste momento é comparar as diferenças existentes ao longo desses séculos entre populações de um mesmo país e de um país pequeno que são tão distintas por vezes e também perceber o porquê dessa diferenciação. Nós temos, por exemplo, aqui no Minho comportamentos muito idênticos aos que se verificam na Galiza e no Alentejo comportamentos idênticos aos que se verificam do outro lado da fronteira. E temos comportamentos muito distintos entre o Minho português e o Sul português. Portanto, está a ver que as fronteiras políticas neste contexto de análise ficam muito esbatidas. Portanto, trata-se mais de regiões, de que se fala agora tanto, não é? Com características específicas que influenciam as dinâmicas demográficas e as sociais também. Até há poucos anos, o trabalho destes investigadores passava pelo estofo de se transformarem a tempo inteiro em ratos de biblioteca e superar muito pó de documentos arquivados. Mas até nisso, as novas tecnologias vieram dar uma mãozinha. Cada vez se torna mais fácil. Portanto, até há uns anos atrás, os investigadores tinham que se deslocar aos arquivos, tinham que recolher muitas vezes a informação no próprio arquivo, e nem sempre as facilidades eram muito grandes. Atualmente, como sabe, o ANTT está a digitalizar todos os registros paroquiais e, portanto, nós temos acesso através da internet, o que facilita imenso o trabalho dos vários investigadores. Não é necessário ir a Lisboa ou ir a Évora, ou seja onde for. Portanto, as facilidades que os desenvolvimentos informáticos trouxeram foram enormes e claro que isso facilita muito o trabalho atualmente. Os próprios computadores pessoais permitem-nos ir para qualquer arquivo e retirar informação muito mais rapidamente, não é? Este estudo, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, prossegue em cidades como Guimarães, Faf, Aveiro, Angra do Heroísmo, Horta, Porto, Chaves, Torres Vedras e Évora. Está a ouvir Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e também o apoio FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Já demos a conhecer um projeto da Universidade de Aveiro que usa algas para combater problemas da hipertensão e, no Minho, até já recuamos 4 séculos. Voltamos agora a relembrar a questão que lançámos no início do programa. Sabe qual é o país mais pequeno do mundo? Mais à frente vamos dar a resposta. Agora vamos às notícias da ciência. Nos Açores, o vulcanólogo Vítor Hugo Forjás defende a criação de um parque geotérmico desde o Val das Furnas e toda a Zona Sul até à freguesia da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, o que representa uma área retangular com 2 km de largura e 8 de extensão. O cientista, que esteve na origem do Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, refere que o objetivo é desenvolver uma ideia sui generis na região. O projeto contempla uma zona onde os visitantes, para além de observarem fumarolas e águas termais, podem relacionar essas atividades com programas científicos e lúdicos. É nas Furnas, por exemplo, que se realizam os tradicionais cozidos em vapor geotérmicos. A tradição atrai todos os anos milhares de turistas à região. A freguesia tem grande potencial térmico, científico e uma flora invulgar. Agora, a mente no combate ao pessimismo. Uma investigadora britânica desenvolveu um programa que promete ajudar os mais pessimistas a desenvolver uma atitude positiva. O método consiste em alguns minutos de meditação diária e num exercício cognitivo baseado na visualização de imagens. O tratamento foi testado no apresentador de televisão da BBC, Michael Mosley, que sofre de insónia crónica há 20 anos e sentia a necessidade de se tornar uma pessoa menos pessimista. O cérebro do apresentador de televisão foi avaliado numa universidade do Reino Unido. Os resultados revelaram que Michael registava 3 vezes mais atividade no lado direito do cérebro, associado a pensamentos negativos e pessimistas e a uma visão negativa do mundo. Todo o processo está registado num documentário da BBC. A NASA quer plantar nabos, agrião e manjericão na Lua já em 2015. A Agência Espacial Norte-Americana pretende fazer o cultivo de várias plantas a pensar na colonização do satélite terrestre. A intenção é descobrir se as plantas sobrevivem num ambiente lunar de forma a poderem sustentar a vida humana na Lua. As plantas também proporcionam um conforto psicológico para as pessoas, como é demonstrado pelas estufas na Antártida e na Estação Espacial Internacional, segundo informação avançada na página de internet da NASA. Terminamos esta série de breves sobre o mundo científico com uma visita aos Palácios Nacionais. No Google Art Project já estão disponíveis dezenas de imagens de peças de Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz para visualização e consulta. O Google Art Project é uma plataforma na internet que permite o acesso a mais de 48 mil fotografias em alta resolução de obras espalhadas por 330 espaços internacionais. No caso português, estão disponíveis 28 imagens do Palácio de Sintra e 36 do Palácio de Queluz. A tecnologia utilizada permite ao utilizador um elevado nível de aproximação visual da obra e identifica pormenores até ao nível da textura, para ver azulejos, mobiliário, escultura, têxteis e pintura. Damos agora a provar vinagres, vinagretes e picles. À partida parece ser algo simples, mas a Escola Superior Agrária de Santarém deu uma nova roupagem a estes produtos. Cristina Laranjeira, responsável pelo projeto, com quem estivemos ao telefone, explica já a seguir como nasceu esta ideia de criar os vinagres e os picles na universidade. Aqui há uns anos, a quando da, reformulação do curso de Engenharia Alimentar, foi oferecida uma nova disciplina, uma nova unidade curricular de desenvolvimento de novos produtos, para a qual eu fui destacada como professora tutora. E como eu fiz o mestrado já na área vinagreira, o primeiro produto que propus desenvolver aos meus estudantes de então foi o desenvolvimento de um vinagre novo. Um vinagre com adições, que utilizasse o mirtilo, que é um fruto caro, mas perecível, e que se conserva mal em licores alcoólicos, mas que a intuição que tinha é que o efeito de picolagem no fruto inteiro o tornaria mais duro, crocante, mas perfeitamente comestível e estável nesse vinagre. Ora, aproveitando o know-how que eu tinha na área, então, como foi criada, entretanto, a unidade de investigação do Instituto Politécnico de Santarém, uma das primeiras ações que fiz foi formalizar o projeto como projeto da UIPS, como projeto do IPS, para dar continuidade ao desenvolvimento de novos produtos vinagreiros, a este projeto de tecnologia vinagreira. E então, quer através de estudantes matriculados na unidade curricular de desenvolvimento de novos produtos, quer utilizando estudantes que pretendiam fazer o seu trabalho de fim de curso ou o seu projeto final de licenciatura e de mestrado, comecei então a desenvolver os outros produtos. Mas que produtos estão a ser feitos? No próximo minuto, a professora da Escola Superior Agrária de Santarém dá a resposta. Temos dois vinagres com adições, que são um vinagre de vinho branco com mirtilo, com adição de mirtilo inteiro, um vinagre de vinho tinto da casta Floriga Nacional com adição de mel e especiarias, o que torna um vinagre agridoce. E depois temos um vinagrete de laranja, porque a sua base, embora simples, é feita com um misto de vinagres de tipo diferente, e um picles de fruta, portanto um picles agridoce, de frutas doces, cuja inovação consiste precisamente pelo facto de termos adaptado a tecnologia de picolagem de hortícolas a frutos doces que têm características químicas, microbiológicas e sensoriais muito diferentes. Mas há um que salta à vista, o picles de fruta, mais propriamente de abacaxi e pera. Uma inovação de Cristina Laranjeira que revela agora como chegou até aqui. O que pretendi foi mesmo inovar. A picolagem é possível em produtos hortícolas, mas também é possível em frutos, o efeito de picolagem. A picolagem tradicional utiliza uma ação conjunta da fermentação láctica dos produtos com a ação acidificante do vinagre. Uma ação que não se limita só à acidificação, mas que tem outras funções acessórias. Existe a possibilidade de fazer picles sem fermentação lática, não alterando tanto as características originais dos produtos conservados. Antes de continuar, explique-me lá exatamente então o que é a fermentação lática. A fermentação lática é uma transformação que é operada por via da ação de micro-organismos, que são as bactérias lácticas, e que são capazes de formar ácido lático, acidificando o produto e alterando as suas características, quer químicas, quer funcionais, eventualmente, mas que, do ponto de vista sensorial, se pode substituir pela simples adição de vinagre, eventualmente com outras operações acessórias, como a salga, o branqueamento, a pasteurização, a adição de especiarias, etc., pode-se de facto substituir pela adição de vinagre, o que dá origem à chamada conserva fresh pack, ou fish, ou pickles fresh pack, em que o pickles fresh pack é o pickles realizado com o produto, hortícola ou fruta fresco, em fresco, que não foi fermentado. E esta técnica, de facto, permite uma economia de tempo e de dinheiro, que é importante, e possibilita o alargamento da aplicação do efeito de picolagem a produtos que originalmente não se pensariam utilizar na produção de pickles, como é o caso dos frutos doces. A produção de pickles a partir de frutos doces é muito casual e caseira e não está industrializada. Ora, a produção caseira tem características diferentes da produção industrial e o que nós quisemos fazer à escala laboratorial foi a simulação de um processo industrial de produção de pickles de frutos doces, utilizando a tecnologia adaptada dos pickles tradicionais, de hortícolas. E o sabor? O que podemos esperar desta novidade? É inesperado. Olha, para já, um cuidado que nós tivemos na concepção deste pickles de fruta, que inclui uma mistura de abacaxi e pera, foi procurar que, à primeira vista, ele simulasse o aspecto de uma salada de frutas. Portanto, os frutos, apesar de picolados, aparecem-nos muito brilhantes, e depois, com o efeito de picolagem e das especiarias que nós utilizamos, obtém-se um agridoce inesperado, com uma nota de poejo, porque nós incluímos poejo, e de pimentas e gengibre, que de facto, quando provados pelo painel de provadores não treinados que nós utilizamos, e depois por consumidores casuais, lhes pareceu muito agradável. Mas a inovação não fica por aqui. A equipa da Escola Superior Agrária de Santarém criou uma nova tecnologia para criar um vinagrete de laranja. Quando se pensa em vinagrete de laranja, parece uma coisa que não tem nada que saber. E a primeira impressão que eu tinha era exatamente essa, que não tinha nada que saber. Simplesmente comecei a observar que o produto aparecia em prateleira, aparecia comercializado, mas que depois desaparecia. E, efetivamente, ao observar bem, consegui verificar que o produto, com o tempo, escurecia, nomeadamente o depósito aparecia demasiado escuro e desagradável, e a suspensão que poderia mimetizar o sumo de laranja desaparecia. O depósito aparecia todo compactozinho, cá embaixo, na base da garrafa. Ora bem, o que é que me pareceu que deveria ter acontecido e que, de facto, a razão para este tipo de observações deve-se mesmo à combinação de um excesso de açúcar com um excesso de calor, de uma pasteurização excessiva. A combinação do açúcar com a pasteurização provoca um efeito que se chama caramelização, é uma caramelização muito parecida com aquela que nós observamos nas nossas cozinhas, mas que neste caso é devida à própria pasteurização e à adição de açúcar para tornar menos ácido o produto. E então o que é que nós resolvemos fazer? Criar uma tecnologia que não utiliza nem uma coisa nem outra, nem açúcar, nem a pasteurização final. E o que fizemos foi equilibrar muito bem a acidez de forma a que o produto seja microbiologicamente estável, mas agradável, tendo em conta que procuramos uma formulação que ajustasse da melhor maneira possível a adição de sumo de laranja natural com uma mistura de vinagres, porque um vinagre só não resultava com a base simples não resultava tão bem quanto nós desejaríamos, e que depois se apresenta com uma nota inesperada devido à aromatização que nós fizemos com menta, gengibre e pimenta preta. Todos estes produtos são desenvolvidos nos laboratórios de análise química e microbiológica da Escola Agrária de Santarém. Neste projeto, que tem o nome de Tecnologia Vinagreira, Cristina Laranjeira não está sozinha. Para além dos colegas professores, Cristina tem todos os anos a ajuda de alunos de licenciatura e mestrado. E quanto ao futuro do projeto, Cristina Laranjeira responde com bastante entusiasmo. Há tanto que fazer. Para além destes dois projetos que estão em andamento, com duas das minhas estudantes de mestrado, a linha de Fisalis, a linha de produtos vinagreiros com Fisalis e da linha de produtos vinagreiros com Pera Rocha, também na área, os que estão desenvolvidos também, os que estão em desenvolvimento já com formulações prévias, também na área dos vinagres com adições, vinagretes e picles de fruta. Faço intenção de continuar no desenvolvimento de outros produtos vinagreiros, alargando a área de influência e de investigação a produtos de natureza diferente, como as marinadas, os escabeches e outras conservas e semiconservas de produtos de origem vegetal ou de origem animal em vinagre, chutneys e outros produtos afins. Enfim, há muito para fazer e há muito para inovar ainda. Inovação é a palavra de ordem da equipa da Escola Superior Agrária de Santarém, que sonha um dia ter estes produtos numa prateleira de supermercado. Temos feito contactos com empresas do ramo já existentes e é perfeitamente possível haver uma transferência de tecnologia ou outras formas de valorizar os produtos que já desenvolvemos ou vamos desenvolvendo. Os produtos estão acabados e o potencial de utilização na indústria é forte. Uma das mais-valias é o baixo investimento. Não é necessário adquirir nova maquinaria para desenvolver estes produtos. Só resta esperar que estes vinagres, vinagretes e picles venham cá para fora. Eu, pela minha parte, depois de ouvir tudo aquilo que atrás foi dito, estou mortinho para os experimentar. Acionamos agora o botão ON da máquina do tempo para recordar mais um momento da ciência. Aquecer os alimentos nunca foi tão rápido e fácil. Basta colocar num prato, no micro-ondas, e segundos depois temos uma refeição quente pronta para ser consumida. Mas nem sempre foi assim. A invenção do micro-ondas remonta a 1945 e, ao que parece, surgiu de forma acidental. O efeito calorífico dos micro-ondas foi descoberto pelo americano Percy Spencer. Durante a realização de experiências com radares e micro-ondas, reparou que uma barra de chocolate que colocou no bolso quase derreteu. Curioso, o norte-americano foi procurar uma explicação para o sucedido e acabou por colocar grãos de milho sob o efeito dessas mesmas ondas. Resultado? em poucos segundos tinha pipocas. Rapidamente se apercebeu que, por meio das ondas, era possível agitar moléculas e, consequentemente, aumentar a temperatura dos alimentos. Como as micro-ondas são capazes de penetrar profundamente na matéria orgânica, um alimento atingido por elas é aquecido em todo o seu volume, uma vez que o calor é gerado no seu interior. Este aquecimento interno, quase uniforme, diminui consideravelmente os tempos de aquecimento. Por um lado, porque não é necessário esperar que o calor chegue ao interior dos alimentos, por outro, porque permite o uso de potências mais elevadas, sem o risco de queimar a comida. Em 1946, a Raytheon, empresa em que Percy Spencer trabalhava, patenteou o processo e, um ano mais tarde, construiu o primeiro forno micro-ondas da história. O aparelho tinha aproximadamente 1,70 m de altura e pesava 370 kg, custando perto de 4 mil euros. Além de extremamente caros, os primeiros exemplares do forno micro-ondas eram também pouco práticos. A primeira vez que o público teve a possibilidade de ver um aparelho em funcionamento foi em janeiro de 1947, numa banca de cachorros quentes colocada na estação Grand Central em Nova York. Até ao final dos anos 60, a utilização de fornos micro-ondas era ainda restrita a empresas fabricantes de refeições prontas ou preparadas. Só em 1970 apareceram os primeiros modelos, mais pequenos e mais fáceis de operar, e que acabariam por se popularizar em todo o mundo. A 18 de setembro de 1999, Percy Spencer foi incluído no Hall da Fama dos inventores americanos, sendo considerado um dos maiores peritos do mundo no campo da energia de micro-ondas. O tabaco vai matar mais mulheres. O alerta chega do coordenador do Programa Nacional de Doenças Oncológicas. Nuno Miranda diz que as mulheres são mais sensíveis ao tabaco e, porque aumentou o número de fumadoras, também vão subir os casos de cancro no pulmão. Por outro lado, embora tenha subido o número de mulheres e jovens fumadores, há uma tendência para aumentar as pessoas que deixam de fumar, centrada sobretudo nos homens. Segundo o relatório Portugal Prevenção e Controlo do Tabagismo em Números, publicado no final de 2013, na União Europeia o tabaco mata por ano cerca de 700 mil pessoas. Em Portugal, estima-se que o tabaco tenha sido responsável por 10.600 mortes em 2012, cerca de 28 pessoas por dia. A NASA e a Agência Espacial Europeia premiaram uma cientista portuguesa. Ângela Abreu, investigadora da Universidade do Minho, foi distinguida por ter desenvolvido um método inovador e eficiente de produção de hidrogênio 100% biológico, que pode gerar eletricidade. Foi a melhor na apresentação oral deste projeto no Workshop Internacional sobre Ambiente e Energias Alternativas, que decorreu em Itália. Ângela Abreu ganhou ainda uma bolsa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A investigadora explicou que o trabalho que lidera é inovador por recorrer a resíduos orgânicos e efluentes, ou seja, é 100% biológico, ao contrário dos processos de redução de hidrogênio que são sobretudo feitos a partir de combustíveis fortes. É também de uma universidade portuguesa a vice-chair da Comissão da Federação Internacional de Astronáutica. Ana German, do Departamento de Engenharia Eletromecânica da Universidade da Beira Interior, vai ocupar o cargo durante 3 anos e depois desempenhar funções de chair por mais 3 anos. Esta comissão tem por objetivo fazer avanços na mecânica orbital, dinâmica, orientação, navegação e controle de sistemas e multiespacial, assim como o desenvolvimento da robótica do espaço. A Federação Internacional de Astronáutica, com sede em Paris, é uma organização não-governamental da defesa espacial internacional. Tem 246 membros de 58 países. Pode haver vida nas luas de Júpiter e Saturno. Quem o diz é uma investigadora portuguesa do Imperial College of London. A agência Lusa, Zita Martins, diz que toda a gente fala de Marte, mas ela considera muito mais interessantes as luas de Júpiter e Saturno, porque têm as condições ideais para a existência de vida. A convicção foi reforçada pelos resultados de uma experiência realizada na qual foi disparado a alta velocidade um projétil de aço contra misturas de gelo, iguais às encontradas nos cometas. O objetivo era reproduzir o impacto de um cometa com uma superfície rochosa e o resultado foi a descoberta de vários tipos de aminoácidos. Estes compostos orgânicos são definidos pela cientista portuguesa como os blocos constituintes da vida, pois estão na origem de proteínas que, por sua vez, são essenciais à existência de matéria viva. O estudo foi já publicado numa revista da especialidade. Passaram mais 50 minutos com muita ciência. Está na altura de terminarmos este programa, mas como aqui as perguntas não ficam sem resposta, não vamos embora sem divulgar a resposta à questão lançada no início do programa. Qual é o país mais pequeno do mundo? É um país que tem nome de cidade, o Vaticano. Cidade-estado do Vaticano que tem apenas 0,5 km². O Vaticano tem uma população de 770 pessoas, pouco maior é que o espaço ocupado pela Basílica de São Pedro, mas representa o centro espiritual dos católicos apostólicos romanos de todo o mundo, também conhecido como a Santa Sé. O Vaticano fica localizado em Roma, na Itália. E agora sim, ponto final. Este foi mais um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Teve o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e apoio do FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A produção pertenceu à PGM, Projetos de Rádio e Televisão.